Seja bem-vindo ao audiobook da sétima edição da Revista Escribas. Nesta edição, exploramos o tema Como Levar Cultura a Quem Não Tem Acesso. Desenho da capa. A capa mostra uma grande porta aberta, de onde saem elementos culturais como um livro, pincéis, paleta de tintas, notas musicais, máscaras de teatro e um carretel de filme. Esses símbolos flutuam em direção a uma comunidade simples, com casas pequenas, igrejas, pessoas desenhadas de forma estilizada e mãos erguidas de diferentes tons de pele representando diversidade e inclusão. O fundo da imagem tem um céu em tons alaranjados e a silhueta de uma cidade. No topo, está o nome da revista, Revista Escribas, e ao lado direito, uma faixa em laranja com a inscrição Sétima Edição. Na parte inferior, aparece a data, 30 de abril de 2025, e o selo do coletivo Escribas. Texto da capa. Como levar cultura a quem não tem acesso, por Maria Gabriela Cardoso. O que é a cultura? Cultura é tudo aquilo que um grupo humano cria, compartilha e transforma ao longo do tempo. Vai muito além de obras de arte, museus ou livros. Cultura está na língua que falamos, nos alimentos que preparamos, nas músicas que cantamos e até nos gestos e costumes do dia a dia. Ela pode ser visível como nas danças, pinturas, roupas ou invisível, como nas crenças, valores, tradições e formas de se relacionar. Cultura, enfim, é o que nos torna humanos em nossa pluralidade. Como acabamos de ver, cultura não é um simples passatempo ou hobby. Ela é, antes de tudo, a expressão de um povo, de um grupo de pessoas, de um ser. É por meio dela que as pessoas expressam suas vozes, vivências, dores, vitórias, entre tantas outras experiências, influenciando também outras vidas. Por isso digo, acesso à cultura não é luxo, é justiça social. É a partir dela que o ser humano desenvolve seu senso crítico, sua tolerância e sua capacidade de conviver em grupo com pessoas que vivem realidades diferentes das suas. E, acima de tudo, a cultura é capaz de traçar uma nova rota para quem, muitas vezes, não via caminho como nos casos de pessoas marginalizadas ou até mesmo desesperançosas. Um exemplo está em um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, 2015, que mostrou que projetos culturais voltados para jovens em áreas vulneráveis contribuíram de forma significativa para a redução da violência, ao promoverem inclusão social, fortalecerem vínculos comunitários e oferecerem alternativas à criminalidade. A meu ver, é preciso descentralizar a cultura. Investir fora dos grandes centros urbanos, apoiar artistas locais e criar circuitos culturais em bairros periféricos. Iniciativas como editais de cultura, sejam públicos ou privados, são fundamentais porque, além de financiarem projetos, também recebem retorno por meio do público consumidor. Segundo a conta satélite de cultura do IBGE, em 2020, as atividades culturais representaram 3,11% do Produto Interno Bruto, PIB, do país, o que equivale a cerca de R$ 230 bilhões movimentados. No cenário internacional, dados da Unesco, 2022, mostram que as indústrias culturais e criativas correspondem a aproximadamente 3,1% do PIB mundial e geram emprego para mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Esses números evidenciam que a cultura não é apenas um instrumento de transformação social, mas também um setor estratégico para o desenvolvimento econômico. Entretanto, infelizmente ainda vivemos em um país onde ser artista ou produtor cultural é visto de forma negativa, e as leis de incentivo são frequentemente criticadas por pessoas que, muitas vezes, não dedicam nem um minuto do seu dia para entender como elas realmente funcionam. E já adianto aqui, não, o governo não dá dinheiro para artista, pelo menos não da forma como muitos pensam. Muitas vezes, o nosso trabalho autônomo, individual e autodidata ultrapassa as 8 horas de um serviço registrado. Sendo assim, cultura só faz sentido se for viva e difundida. É preciso investir em bibliotecas públicas, na doação de livros, em vouchers para estudantes e professores, em teatros nas praças, shows gratuitos, pinturas espalhadas pela cidade. Enfim, termino este texto com uma das minhas frases favoritas: onde não há cultura, a violência vira espetáculo. Autor desconhecido. Parceiro da edição, Resenhas e Autores. Conheça o projeto. A revista é especializada em literatura nacional. Trata-se de um grupo dedicado à divulgação de obras literárias e autores independentes do Brasil. Seu objetivo é oferecer informações sobre o cenário autoral, além de apresentar curiosidades, obras e escritores de diferentes regiões. A publicação abrange todos os gêneros literários da literatura infantil adulta, passando por quadrinhos, contos fictícios, não ficção e poesia.